A partir de hoje, você vai contar com uma super novidade aqui no Moleque Doido. Ah, que legal! É isso aí. Agora, além dos posts escritos, você vai encontrar uma gravação de áudio como essa. Um podcast, isso mesmo. E nesse podcast, o autor, mais um convidado, vão estar dando comentários a respeito do ponto-chave do post. Você vai poder acompanhar não apenas pela escrita, mas também por essa gravação de áudio. Esperamos que vocês gostem da novidade, deixem a sua dica, o seu comentário, a sua sugestão, para que assim a gente possa estar sempre melhorando as novidades do Moleque Doido. Grande abraço, fique aí agora com a primeira edição deste podcast maluco.